pela primeira vez. Me encantei com o seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Vi no seu sorriso imenso mar. Fiz uma canção pra nunca esquecer. O momento em que eu conheci, galera! Muito prazer! Era uma linda noite de verão. Você despertou minha emoção. Bichote! Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar a chave para abrir meu coração, tirar de vez de peito a solidão. Já tentei, não dá pra esconder o amor que sinto por você. É no desejo de canto e sedução. Vou cantar a paixão. Meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou. A paixão me pegou. Olha o doutor. Tentei escapar, eu consegui. Na grade do meu coração, sem querer eu te prendi. Quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Vi no teu sorriso imenso mar. Fiz uma canção pra nunca esquecer. O momento em que eu conheci você. Era uma linda noite de verão. Você despertou minha emoção. Você é minha vida! Tira de beijo feito a solidão. Já tentei, não dá pra esconder. O amor que sinto por você é luz, desejo, canto e sedução. A paixão! A paixão me pegou! A paixão me pegou! Bichote! Nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou! Tentei escapar, não consegui. Alô, nas grades do meu coração, sem querer. A paixão me pegou! A paixão me pegou! Tentei escapar, não consegui. Nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou. Paixão me pegou. Nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. Senhoras e senhores, faça uma coração, bichote! 30 anos! Tamo junto.